Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Histórias da Eurovisão. A edição de hoje, de 18 de fevereiro de 2014, vai levar-nos até 3 de abril de 1976, uma altura em que se realizou em Haia, a Holanda, mais um festival da Eurovisão, o 21º de 58 até à data. Sim, o 59º vai realizar-se neste ano, em Malmö, na Suécia. Ora, pois muito bem, Corey Brokan foi a apresentadora deste certame, que foi ganhando cada vez mais tradição. Foram 18 os participantes, e temos aqui, pela primeira vez, Israel a chegar aos 6 primeiros classificados. Dali a alguns anos, Israel faria história, e já vão perceber o porquê. Vamos desde já passar para o 6º e 5º lugares desta tabela classificativa que vamos sempre aqui apresentando. Precisamente o 6º lugar é Israel, com Chocolate Menta Mastic, um grupo que nos traz Amor Salon, que quer dizer diz olá. A música ficou no 6º lugar com um total de 77 pontos. Aqui já era o sistema que nós já bem conhecemos, de 1 a 8 pontos, depois 10 e depois 12, atribuídos às canções e eram atribuídos pelo júri de cada país, sempre com a máxima de que o júri, como é lógico, não podia votar no seu próprio país. Sempre foi essa regra, mas então esta uniformização dos pontos desde a década de 1970. E então os israelitas a conseguirem um total de 77 pontos. Num lugar acima, com um total de 80 pontos, ou seja, apenas mais 3, ficaram os austríacos, com My Little World, dos Waterloo and Robinson. Duas músicas distintas, mas que ainda assim conseguiram, digamos, pontuações muito próximas. Apenas 3 pontos separam o 5º do 6º lugar, ou 6º do 5º, como prefiram. São as duas primeiras que nós vamos aqui ouvir na edição de hoje do nosso programa chamado Histórias da Eurovisão. Yeah. Money doesn't buy but sunshine brings. Oh, how beautiful a day can be when you say the one you love is me. Here we are, free to go. What you say, you love me so. I just love my little world. I don't need no new sensations. All I want's this simple life. Loving you's a sweet temptation. I just love my little world. I don't need no new sensations. All I want. Lass uns mit den Sonnenstrahlen ziehen, um den trüben Tagen zu entfliehen. Schon ein kleines Lächeln sagt mir dann, mit dir fängt für mich das Leben an. Komm mit mir, lass uns gehen, meine Welt ist wunderschön. Das ist meine kleine Welt, sie ist frei und ohne Sorgen, denn in meiner kleinen Welt freue ich mich auf jeden Morgen. Das ist meine kleine Welt, sie ist frei und ohne Sorgen, denn in meiner kleinen Welt fühle ich mich ist dir geborgen. Das ist meine kleine Welt, sie ist frei und ohne Sorgen, denn in meiner kleinen Welt fühle ich mich mit dir geborgen. Mais dois temas nesta edição do nosso Histórias da Eurovisão para ouvir aqui no canal Onda Antena Web. Vamos subir um pouco mais na tabela e conferir o quarto lugar. Nem mais nem menos, a Suíça. Aliás, há aqui uma sequência de três, vamos dizer assim, países, já vão perceber porque é a minha pausa, três países francófonos. Não é que a Suíça seja extremamente francófona, mas pronto. Suíça com 91 pontos no quarto lugar. A música de Peter Suenmark chama-se Jumbo Jumbo. Nós vamos ouvi-la nesta edição do nosso programa. Foi a música número 2. E vamos até um bocadinho contra a nossa ideia, portanto, aquela ideia que nós sempre tinha lançado, não é? Que eram os primeiros. Como é que era? Os últimos eram sempre os primeiros, mas no caso não é bem assim. A Suíça foi a edição número 2 e não é caso único. O terceiro lugar. O terceiro lugar é Mónaco. Marie Christie com Toi, la musique et moi. A música ficou com 93 pontos, já agora a da Suíça com 91. Mais uma vez aqui uma disputa muito curiosa entre o terceiro e o quarto lugar. Aqui ainda mais apertada do que na sequência anterior, porque aqui há apenas 2 pontos de diferença. Ora, a Suíça com 91 pontos, o Mónaco com 93. Já agora, deixe-me dizer, só recordando, que a música da Suíça, Jumbo Jumbo, foi interpretada por Peter Suenmark, enquanto que a música Toi, la musique et moi, foi interpretada, aliás, por Marie Christie. Vamos ouvi-las e daqui a pouco ficar a conhecer os 2 primeiros classificados deste festival. Die Vögel kennen ihn seit vielen Jahren, den alten Mann, der täglich Futter bringt. Die Hände wie ein Bär und doch so zärtlich, als wären sie von einem kleinen Kind. Als Mann war er der Liebling der Manege, der Zirkus eine Welt. Aqui está, música de Marie Christie, Toi la musique et moi, com 93 pontos, e depois então da Suíça, com 91. Há pouco falei em 3 países francófonos, disse 3 e fiz uma pausa porque o Mónaco não é um país, é um principado, que é uma coisa diferente. Aqui sim, já há uma maior diferença, não é? O segundo lugar, a França, ficou com 147 pontos. A música On de Toi, de Catherine Ferry, convenceu bastante o público e o júri, que elogiou bastante esta melodia. Com 147 pontos, o segundo lugar, a França. Curiosamente, o Reino Unido ficou no primeiro lugar. E digo curiosamente por vários motivos. França e Inglaterra, não é? muitas vezes que temos aqui os dois no pódio, e depois também aquela questão de, enfim, de, dos ingleses terem sido os primeiros a, digamos, a atuar com a música Save Your Kisses From Me. A música foi trazida pelos Brotherhood of Man e a música conseguiu um total de 167 pontos no total dos 17 júris que podiam votar no Reino Unido. E pronto, são essas músicas que nós vamos aqui conferir. Esta foi um sucesso internacional, como aliás outras várias, que venceram o festival. Não é que os Brotherhood of Man tenham tido assim um grande sucesso, mas sim, a música teve sucesso. Podemos dizer que eles são, digamos, os hit wonders, ou seja, à parte desta música não há muito para contar dos Brotherhood of Man. E assim fechamos as portas de mais um Histórias de Revisão. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me por aqui. Aos ouvintes desejo a continuação de uma ótima noite, lembrando que já de seguida Marcos Rangel apresenta-lhe Bate-Papo Musical. Fique bem ouvinte, tenha então uma boa noite e até ao próximo dia 25. Aimer de toi et chanter la la la la la la la. Un, deux, trois. La vie n'est pas pour moi un livre de caca. Un, deux, trois. Jouer, jouer, musicien. Enchante-moi, magicien. Danse paladin dans la ronde folle, entraînez-moi, donnez-moi l'amour et la joie. Un, deux, trois, qu'il pleuve sur les toits, qu'il neige sur les that you'll say you're you say them are for me. Your kisses for me, save all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon be back for more. Kisses for me, save all your kisses for me. So long, honey, so long. Say